Porra, tio, fala aí. A gente dando mó trampa aí na quebrada. Aí aparece esse fulano aí. De novo? Roubando nós na quebrada? Então, mano. Tá tirando. Isso não hein? Pode acontecer. Uma falta de respeito. Não dá pra entender qual que é. Quem não te conhece, que te cobra. Ramelão. É muita conversa de ladrão. Pra população. Esse maluco aí, irmão, é mó bica. Sai, Deus é mais, vai morrer pra lá. Quem não te conhece, que te cobra. Ramelão. É muita conversa de ladrão. Pra população. Esse maluco aí, irmão, é mó bica. Sai, Deus é mais, vai morrer pra lá. Eu não sei qual é que é a ideia desse jão. Ele cola lá na vila tipo um pique malandrão. Esse maluco é cabuloso, oh, vamos supor. Aí jão, tá ligado aquele maluco lá? Virou pastor. De casa em casa leva a palavra do senhor. Foi de terno e gravata que o pilantra atacou. Mas ele disse pra nós que só pregava a paz. A tiazinha virou as costas, ele levou o bujão de gás. Ele é o centro da atenção aqui da vila. Ele é o ator principal do buchicho das vizinhas. Eu paro. E vi um bololô, os polícia. Mano, já é a segunda vez que ele pega a bike da minha filha. Calma. Pagando de lacoste, montado nos artigos. Aí fica ligeiro, hein, tá fazendo a limpa nos vizinhos. Olhou pra mina do mano, pagou de talarico. Ele rouba mais brisa que horário político. Quem não te conhece, que te cobra. Ramelão. É muita conversa de ladrão. Pra população. Esse maluco aí, irmão, é mó bica. Sai, Deus é mais, vai morrer pra lá. Quem não te conhece que te compra, ramelão. É muita conversa de ladrão, pra pouca ação. Esse maluco aí, irmão, é mó bica. Sai, Deus é baixo, vai morrer pra lá, fica. E aí, Zé, você não viu meu tênis por aí, não, mano? Vi não, meu. Puta, mano, tô procurando ele já faz mó foto, hein? Tá lá no varal, não? Eu fui lá, mano, só que não achei nada. Ele pagou de Mizuno, de 900 pau. Ah, então foi você que catou o tênis lá no varal. Eita, tá tirando. Deu uma falatório, se queimou na vila. Uma pá de gente falando que sumiu umas camisas. E agora tá trampando na padoca, João. Tá, mas não, foi pego roubando pão. Já conheço esse filme na adega da vila. Implorou pelo emprego, ajoelhou pra tiazinha. Começou a trampar na terça, demitido na quinta. Na bolsa do mano, quatro tubaína numa fita monstra. No artigo ele é perito. Mas aí, ele é o que, mano? Pegador de mercadinho, o doguinho puro tétano. Tá na disposição, catou 90 conto. Na bolsa tinha até pão. Mas aqui se faz, aqui se paga, um dia a casa cai. Vai, neguinho, mão na cabeça, vai, vagabundo. A polícia esperando em casa, mãe dele sem entender. Porque nascendo vacilão, deixou cair o RG. Quem não te conhece, que te cobra. Ramelão. É muita conversa de ladrão. Pra população. Esse maluco aí, irmão, é mó bica. Sai, Deus é mais, vai morrer pra lá. Quem não te conhece, que te cobra. Ramelão. É muita conversa de ladrão. Pra população. Esse maluco aí, irmão, é mó bica. Sai, Deus é mais, vai morrer pra lá. Merecido os tapas que a senhora deu nele? Com certeza. E eu queria dar uns tapas mais em muita gente ainda que tava...